Alô, 09, taxi de Alfa, Juliette, Portão 8. Alfa, Juliette, Portão 8, é 4062. Matilde, autorizado. Estava na escuta agora de Salvador, a torre forma chuva de leve a moderada, a operação permanece visual e agora a rajada de vento está indo até 25 nós. E continuando vento de 1 a 20 graus com 17 nós, rajada até 25 nós. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Hotel. Sim, Mike X-Ray Hotel, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do Figa de número 5 para posição de número 13, área remota, Pátio 1. Aguarde, aguarde, mas tem escuta, aguarde. Ok, não bateu. Salvador, muito bom dia, 1714 da Gol, informação Bravo, quando possível sua autorização para Aracaju. Diga 1714, separe a PUC e aguarde cópia. Pucaracaju aguardando cópia. Salvador, bom dia, Gol, 1805, informação Bravo, autorização Natal. 1805, será o número 2 para a cópia, prepare a PUC e aguarde chamada. Para a PUC, aguardando o 1805. Salvador, boa noite, bom dia, voo 1896, formação Bravo, Tamar e Passo 2, 00 para 1850. Boa noite, 96, desse mantém 050, autorizado a chegada à mar, sem identificação, ajuste 9020, aguarde LS X-Ray. Chuva de leve a moderada em Salvador, operação ainda visual, e o vento de 1 a 20 graus com 20 nós, rajada até 25 nós. Paciente, identificou 050, 1020, mar, final do LS X-Ray, 1896. O Xané 6258, chame torre agora, 1118, decimal 6. Oi, também, obrigado, boa noite. Boa. Tá, questão trip 5344, decimal até 2000, autorizado final LS. Trip 5344, decimal até 2000, autorizado final ILS. Ok, descendo para 2000, autorizado final ILS, 5344, tá aqui. Então 3170, desse mantenha 3000. S3000 vai cumprir necessidade, então 3000 vai tentar. É seu critério, então 3170. Salvador F5890, transfere 230 para 1160, centro da Bravo. 5 mais. 120 graus com 29 na jada de 25. É, obrigado. Autorizado chegada à área, sem identificação, aguarde LS X-Ray, ajuste 9020. 6258. 6258, pouso autorizado, pista 10. Pronto, permanece. Tive pouso na 10, na 258. Atitude pro Web 5899? É negativo, mantenha a postura está, temos tráfego precede. Está para frente a 10 milhas, o mostra 37 da Gol. Ok, mantenha o perfil, Web 5899. 599, informo também que o vento em Salvador de 120 graus, com rajada até 25 nós. E chuva de leve a moderada, tu informou. A operação ainda permanece visual. Ok, muito obrigado. Três 170, desce mantendo 2000, velocidade 170 nós. Desce pro 2000, 170 nós, 3170. 1896, desce mantenha 4000. 4000, 1896. Desse mantenha 5000. 5399, Trip 5344, chame agora a torre 1186, completando a final LS. Ok, torre 1186, completando, uma boa noite, 344. Boa noite. Então 3170, autorizado final ILS. Nível LS 3130. Salvador, bom dia, Trip 5344. Então 3891, na frente da educação, desça e mantenha 050, na chegada bom, chegou a ILS X-Ray, ajuste no 020, o vento de 120 graus com rajada até 25 nós, com chuva leve e moderada, porém altera a visão. Afirmo e acione o modo idêntico. Acionado, acionado novamente da 3290. Tá visual com o campo, baixado, travado 5344. Firmando visual com o campo, trip 5344. Afirmativo, visual com o campo. Oi, 746, boa noite, acione identificação, desse mantém 060, ajuste 1020, aguarde LS X-Ray, na chegada Mari, informa o vento de 120 graus com rajada até 25 nós, com chuva segunda torre de leve a moderada. Operação ainda permanece visual. Mantendo o perfil devido a tráfego chegando e aeronave no perfil da estrada, mas não está. Tá 3170, chame torre 118 decimal 6. Tá 3170 mesmo. Torre Salvador, tá 3170, 2 milhas por linha esquerda. Tá estabilizado na NF, tem que trabalhar. Ah, 3170, boa noite, reporte visual com o campo. 2000, 1896. Web 5899, disse mantenha 3000. Web 5899. Juliette, 6258. Ligue para o Portão 11. Matheus. Matheus tá aqui no próximo ataque, tá, 6 Juliette. Se deslocar para o portão 8, o senhor segue a retaguarda para o portão 11, assinando a 258. É, boa noite, obrigado. Dugo 1805 está no 1, para puxar daqui para a meta. 05 está ligado, puxar daqui, senão agora no 4. Para informação, vento no 20 graus, 18 nós, rajada de 25 nós, chuva moderada sobre o campo. Tá 3170, tá quente, ainda não avistou. Avistou, tá 3170. Fala do Júnior, para a direita, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reporta, antes da Juliette, livrou o 35344. Irmão. Cruzar a Juliette, o 5344. 44, seu portão 01, aguarde o táxi do banho da Gol após estar autorizado o ingresso do táxi para o portão 1. Afirmativo, vai ingressar via Juliette, confere. Após o Gol, ingresso via Juliette para o portão 1. Ciente, 5344. Quebrou na segunda, 3, 1. São 3170, seu solo pós 23, táxi via Quilo, pátio 3, após portão 5. Quilo, pátio 3, para o portão 5, tá 3, 1805. Cópia? Copia, 1805. Natal, autorizado 370, via uniforme Zulu 10. Decola da pistão no 0, primeira curva à esquerda. Decola da PUCA, transição de par. Controle 1 no 0, décima 8, 345177. Obrigado, Natal, 370, via Antezulo 1 no 0, decola da pistão no 0, curva à esquerda. PUCA, transição de par. Controle 1 no 0, décima 8, acena 5172. Noite 1577, ou 1805. 1905 confirmado, 5577 no transcone, assim para o táxi. 5577 Negativo, 5577. 5577, chamada Tati, 1805. Caju 230, na colada da pistão no zero, curva esquerda, saída da Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, transponda 5004. Atualizado 230, conforme a rota, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju. 1208 no controle, 5004 no transponda, voo no 704, estamos no portão número 2. Voo no 704, cotejamento correto para o pushback. Amarelo, Leto. Qual é a 37 da Gol, está agora para frente a 7 milhas e meia. Ponteiro quadro de ground? 200. Ciente. Que partiu para o portão 5, tá 3170? Sim, mas o portão 5, tá 3170, trip 5344, da passagem, seu tráfego. Obrigado, boa noite, trip. Voo 905, táxi da Índia, reporte no ponto de espera, pronto, se negar me existe. Existe o patrão ponto de espera da Índia, voo 905. Voo 896, passa Duna, complete LS, torre 1186. 186, voo 1896. Web 5899 autorizado final e LS X-Ray. Autorizado final e LS X-Ray, Web 5899. Web 6746, desse mantenha 2000. 2000, 6746. E LS X-Ray, eu vou zero. 1896, boa noite, reporte visual com campo. Chuva, chuva leve, pista molhada. Rajada de 20 nós, vento no 30 graus 2 nós. Sente, vai informar visual 896. Espera, tá no zero, voo no 805. 05, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. Te agilizando, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus 2 nós. Salvador, é o X-Ray Hotel retornando? Prossiga, X-Ray. Informando o término do reboque, senhor. Grato, um bom dia. Excelente, bom dia. Circuito 99, complete final LS, torre 1186. 186, estabilizado, é circuito 99. Web 6746, autorizado, final LS. 6746, autorizado, final LS. 3891, desse mantém 3000, seu vetor mantém a presente proa, o limite é o localizador. Inicia redução para 1709, então 3891. Boa noite, controle, gol no 643, informação Bravo. Gol no 643, boa noite, oceano de identificação. Esse mantém o nível 040. Oceano desse mantém 4B na chegada Mari, aguarde na chegada Ponte, aguarde a LS X-Ray, pista no zero. Informo a rajada de vento de 120 graus até 25 nós e chuva moderada no aeródromo. Descendo então para 4.000 pés, chegada a ponte, voo 1643. Firmo. Oi, muito obrigado, bom dia. Papa Diego, Novembro, 1805, decola na Puca, Zipa. Boa 05, boa, contato, tudo mantém nível 370, boa 1805. 370, 1805. Zona desse mantém 2000. Desse mantém 2000, tá 389. Apresento 91 na esquerda, Prono 30, reposta utilizado no curso do localizador, então 3891 e autorizado no final do procedimento. Esquerda, 30, reposta utilizado, então 3891. 46746, passou Duna, complexo LS, torre 1186. 186, obrigado. 96, Solos 31, taxi via Alfa Juliette, passam 4. Alfa Juliette, pro portão 4, mantendo a sua escuta, gol 1896. Desculpa, vai trocar agora. Tô em Salvador, boa noite, Juliette 6746, fui LS, baixado de trabalho. Boa noite, 6746, número 2 para pouso, chuva leve, pista molhada, reporte visual com campo. Reportará visual, 6746. Visual, 6746. 5899 no solo 33, da direita, taxi via Alfa, reporte em São Juliette. Alfa, reporte em São Juliette. Linha 746, vento 1,40 graus, com 10 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Está autorizado, 6746. Número 643, desse mantém 2000, autorizado final LS, gol 643. Final LS, 643. Na reporte visual com campo. Chuva leve, fica molhada. Esse é o para visual, na 32, tá vendo? O controle, gol no 643, vai fazer um desvio à esquerda de transformação aqui na aproximação, ok? Autorizado desvios, reporte aprovando pelo. Camarada, pronto pelo 643. 5, chama Recife agora, frequência 2685, Otelon 3365, gol no 805. É, confirmando 265? Na 126, decimal 85 e Otelon 33, decimal 65. Ok, 285, 3365, obrigado. Tá. Meia 746, web 6746 no solo 35, taxi de alfa, quilo, taxi 3. Com a pista 389. Pista no zero, tem 389, vento 140 graus, 10 nós. Seu portão de número 2 está sendo liberado pelo banho da companhia. Ok, Juliette para 2, 5899L. Porém, aguarde antes da Juliette a liberação do portão aqui. Aguardando, seu Juliette, 5899L. Quebrando pelo gol no 643. Sem estar ali desconsiderado de fugir pelo, após pelo voa Duna para o final do procedimento LS. Gol no 643. Após pelo Duna, nós voltamos direto, 2010, gol no 643. Salvador, boa noite, gol no 606, informação Thiago, autorização Campina Grande. Boa noite, gol no 606, prepare a puta transição de Paguaricota. Na escuta.